vou embora, meu bem, não fique triste. Saudade existe, é pra gente voltar. Nessa volta o querer fazer sentido, sem prejuízo de a gente pensar que a felicidade é coisa passageira, que a tristeza domina o mundo, que o carnaval e toda essa folia são 4 dias depois só tristeza. Eu volto logo, meu bem, não me esqueça. Saudade eu sei faz a gente penar, mas passa o tempo e eu já estou voltando, te procurando pra gente se amar, te procurando pra gente se amar, te procurando pra gente se amar.